Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de... ou a primeira edição de Eclipse Total. É sábado, dia 4 de maio de 2013. A edição de hoje do Eclipse Total é uma edição peculiar, diferente, distinta. E já lhe vou explicar o porquê. Ora bem... A edição de hoje vai trazer um conjunto de 5 entrevistas que, no fundo, deveriam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro de 2012, no ainda tempo de antena, na ainda rádio Antena Web. Por isso, eu quero pedir desculpa, mais uma vez, aos seguintes artistas que hoje vão passar por aqui, à exceção do Joe Rodrigues, de quem eu vou falar daqui a sensivelmente 1 hora e 10 minutos. Assim sendo, quero pedir desculpa primeiro à Cláudia Martins, dos Minhotos Marotos, com quem falei na quinta-feira, dia 30 de... aliás, dia 29 de novembro. Pedir desculpa também à Diana Rodrigues, com quem falei sexta-feira, dia 30 de... aliás, estou aqui de casa, mas falei se foi quinta-feira e sexta-feira. Precisamente, portanto, dia 28 e dia 29 de novembro. Pedir também desculpa ao Pedro Russo, aliás, peço desculpa ao Pedro Marques, dos Flor de Lis, com quem falei no dia 2 de dezembro, segunda-feira. Pedir ainda desculpas ao Pedro Russo, dos Gandamalucos, com quem falei no dia 3 de dezembro. Tudo isto 2012, e pedir também desculpa ao cantor Rui Bandeira, com quem falei no passado dia 4 de dezembro de 2012. Todas estas 5 entrevistas deviam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro, naquela que seria uma especialíssima emissão do tempo de antena, que no fundo nunca chegou a acontecer, e já expliquei na emissão especial o motivo, assim como também lhe explico agora o porquê. Para o ouvinte que não ouviu essa emissão, que já agora volta a estar a partir das 20h30 disponível, por lapso na página não esteve disponível, mas hoje quem vai às nossas emissões, ela, aliás, quem vai à página, ela lá está. Mas, portanto, dizia que para quem ouviu a emissão do dia 30 de Abril, certamente já sabe porquê, né? Nós supostamente teríamos todas as músicas disponíveis, assim não aconteceu, não por culpa dos artistas, mas enfim, não foi por culpa de ninguém. Nós contávamos ter essa parte do arquivo já disponível, não esteve, só esteve em princípios de Abril, ou seja, 3 meses e alguma coisa depois, o que fez com que fosse inviável trazer a totalidade das entrevistas. Mas hoje vamos trazê-las. Elas estão aqui, como é lógico, gravadas, registadas, e agora já todas as músicas estão disponíveis, portanto, agora já podemos passar na íntegra as 5 entrevistas e as 5 músicas. O que o ouvinte vai ouvir a seguir deveria ter ido para o ar no dia 28 de dezembro de 2012, na Rádio Antena Web e para o programa Tempo de Antena. Não aconteceu na altura, mas vai acontecer agora. Ora, eu... neste dia 4 de maio, só vou voltar sensivelmente daqui a 1 hora e 10 minutos, e porque hoje temos uma entrevista com o cantor Joe Rodrigues. Mas atenção, porque o que vai ouvir a minha locução, vai ouvir a minha voz, vai ouvir a minha passagem de um momento para o outro, ou seja, de uma entrevista para outra, separada apenas por uma música. Tudo isto foi gravado entre os dias 28 de novembro de 2012 e 4 de dezembro de 2012. Mais uma vez, aos artistas visados, peço as mais sinceras desculpas. Jamais foi a minha intenção, minha e da Rádio Antena Web, menosprezar o vosso trabalho, nem tampouco o tempo que nos dedicaram. Aliás, muito prezamos, e quer o tempo que nos dedicaram, quer também o vosso trabalho. Se estes artistas passaram ainda para mais uma segunda vez pelo programa Tempo de Antena, não foi por acaso. Entrevistamos vários, e vários poderíamos ter entrevistado se sentíssemos que tinham motivos para serem entrevistados pelo Tempo de Antena e agora pelo Eclipse Total. Portanto, houve toda uma pré-seleção dos artistas com quem nós falamos, e depois, de todos esses, elegemos 5, que, como o ouvinte irá perceber, não foi uma escolha aleatória. Foi uma escolha cuidada, foi uma escolha criteriosa. Só um dos nomes que nós gostaríamos que tivesse estado no tempo, nessa altura não esteve, é que de facto não esteve, mas gostávamos muito que tivesse estado, que era a Marisa Mota, que por razões de saúde não lançou o seu disco segundo em 2011. Creio que só neste ano 2013 estará preparado para ser lançado, e à Marisa Mota desejamos que tenha uma evolução favorável de saúde e que tudo esteja, digamos, organizado. E agora sim, vamos às entrevistas. Depois de um pequeníssimo intervalo, vamos começar pela entrevista que a Cláudia Martins dos Minhotos Marotos teve a gentileza de nos conceder. Eu volto daqui a pouco. Até já. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Estimados ouvintes, tenho neste momento ao telemóvel comigo a Cláudia Martins, vocalista dos Minhotos Marotos, que passaram pela rádio Interweb pela primeira vez a 29 de abril de 2011. Na altura, para além da entrevista, abrimos com O Pé e a Meia, um cantar ao desafio entre Cláudia e Tiago, e depois Todos Queriam Tocar Nela, a música que fechou a entrevista dos Minhotos Marotos. Já se passaram, entretanto, mais de 18 meses desde que esta entrevista aconteceu, e portanto muita coisa com certeza terá mudado, ou pelo menos desejamos ir para melhor. Cláudia, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Cláudia, antes de mais, assim, digamos, em traços gerais, para quem não conhece o projeto Minhotos Marotos, o que é que são, quem é que são os Minhotos Marotos? Minhotos Marotos são 8 jovens, neste momento, que abordam música portuguesa, também as desgarradas, as quadras instantâneas, na hora, e lá está presente a Brejeiriz. Que é uma coisa que é boa, porque é descontraída, é liberta daquelas coisas do politicamente correto, como é lógico, há sempre uma ordenação, mas enfim, é diferente, tanto mais descontraído. E, ou seja, vocês mantêm a formação desde aquela altura, não é? Não, nós a primeira formação dos Minhotos Marotos foi em 2009, éramos 5 elementos. E neste momento já vamos com 8 elementos. Exato. Eu creio que na altura, em abril do ano passado, também eram 8 elementos, não estou em erro. Em abril do ano passado, exatamente, sim. Já eram 8 elementos. Exato. E como é que foi estes, creio que um ano e 7 meses, como é que foi, ou seja, desde 29 de abril, tanto espetáculos, novos trabalhos, tanto já é um novo disco, como é que tem sido estes 19 meses dos Minhotos Marotos? Correu bem, mais de 40 concertos que fizemos até ao momento. Uhum. Muita gente, muitos amigos que nos acompanham, desde já mando também um grande abraço para eles. Várias comunidades também passámos fora, estivemos ainda há bem pouco tempo na Venezuela, mando também um grande abraço para todos os imigrantes. E também, entre outros amigos que fomos encontrando nesses programas de televisão e colegas da música, para quem também deixe já uma força, para que nunca desistam da música portuguesa e também deste instrumento que agora cada vez está mais famoso, a concertina. É verdade. E é pena não ter aqui já em registro, entretanto tivemos aqui uma perda um bocadinho drástica de conteúdo em maio deste ano de 2012, mas já passou aqui algumas vezes o cantar ao desafio entre a Cláudia e o Jorge Ferreira. Na altura fizemos até referência a isso, que teria sido, digamos, enfim, um bocadinho de história que fica na carreira da Cláudia, também dos minhotos marotos. Portanto, para além da Venezuela, onde é que vocês estiveram lá fora? Onde é que vocês estiveram? Nós estivemos na Suíça também. Uhum. Estivemos também na França. Estou a tentar recordar-me tudo. Nós passámos em vários locais, em vários países. Temos também em vista já para o próximo ano, temos a Argentina e também o Luxemburgo, para além destes países que já falei. Exato. O Luxemburgo é mais ou menos habitual, há uma grande comunidade portuguesa, mas a Argentina, como é que vão parar a Argentina? É uma associação, um grupo folclórico que nos contrata. A festa vai se realizar em maio. Uhum. Em Buenos Aires. Não sei como chegaram até aos Minhotos Marotos, mas provavelmente por amigos ou por programas televisivos ou até mesmo pelas rádios, porque já são uma grande divulgação para os Minhotos Marotos. Uhum. Há um ano e meio perguntei se tinham a noção de que estavam a marcar a diferença, portanto, no mundo da música portuguesa, porque estavam a conseguir furar aquela barreira do folclore, isso é coisa de velhos e etc. E agora há uma imagem bastante renovada, não só, mas também, e na minha opinião principalmente, pelos Minhotos Marotos. E agora já há uma noção mais clara sobre este sucesso, ou ainda não conseguiram digerir muito bem, digamos, toda esta... Apesar de tudo, um ano e meio ainda só é um ano e meio, ou seja, há artistas, ou seja, há muito mais acontece quanto mais tempo passa, mas um ano e meio tem o seu tempo, mas muita coisa pode acontecer nesse ano e meio. Tenho a noção, digamos, agora já com estas viagens todas, de quem são os Minhotos Marotos lá fora? É sempre complicado explicar essa questão, mas eu acho que nunca vamos ter a noção, a perfeita noção. Sim, sentimos alguma coisa, sentimos que há muita gente que nos apoia e que há gente que gosta por chamarem por nós, mas eu acho que nunca vamos ter aquela noção de quantas pessoas podem gostar da música dos Minhotos Marotos ou de quantas pessoas preferem a música popular portuguesa, neste caso dos Minhotos Marotos. Ora bem, vamos ficar aqui com um tema. Já há pouco falei de que houve um novo disco. Quando é que foi lançado este disco dos Minhotos Marotos? Foi lançado em junho deste ano. Uhum. E estamos agora a preparar outro trabalho também. Exato. Este disco, como é que se chama? O Segredo dos Marotos. Uhum. Que é também o nome da faixa que vamos ouvir, não é? Exatamente. Pronto. Uma última pergunta para 2013. Já há várias... Ou seja, já falou que iam à Argentina, mas para além dessa confirmação em maio, já há outras confirmações cá em Portugal ou ainda não? Nós estamos a gravar a 29 de novembro, ainda é um bocadinho cedo, mas... mas pronto. Sim, já temos bastantes espetáculos, cerca de 28 confirmados. Entretanto, estou à espera de várias confirmações. E também aqueles que referi que são para fora também. Exato. Pronto, Cláudia, muito obrigado por este momento. Nós vamos ficar agora com os Minhotos Marotos, que nos cantam os Segredos Marotos. Vamos ouvir então este tema e depois vamos passar para a próxima entrevistada, que neste caso será a Diana Rodrigues, nesta emissão especial do programa Tempo de Antena, para 28 de dezembro, edição última do ano de 2012, e por isso uma edição especial para o público especial, com artistas de certa forma, se tornaram especiais no nosso tempo de antena. Vamos à música então. Segredos Marotos. Quem canta são os Minhotos Marotos. Eu juro que não digo. Bem, podes começar a desvendar o teu. Tens cara de quem tem. estamos, ouvintes, agora ao telefone com Diana Rodrigues, tal como disse na entrevista anterior, que a próxima entrevistada seria então a Diana Rodrigues. A Diana Rodrigues, que foi entrevistada pela Rádio Antena Web no dia 1 de abril de 2011. Na altura, o tema Ei, Dança Comigo abriu a entrevista e o tema Sou Romântica fechou essa mesma entrevista. Ora, hoje, mais de ano e meio depois, tenho comigo ao telefone novamente a nossa cantora de Alenquer, Diana Rodrigues. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente convosco e com o Carlos, obviamente. Obrigada. Diana, para quem não conhece a Diana, quem é que é a Diana Rodrigues? Que música, que género de música canta? Há quanto tempo é que está no mundo da música? Assim, traços gerais, quem é que é a Diana Rodrigues? Bom, então, a Diana Rodrigues, por poucas palavras, eu canto música ligeira. Aquele tipo de música que alegra as festas e romarias de verão. Estou na música há cerca de 8, 9 anos, mais ou menos. Comecei ainda muito novinha. E já vou com o lançamento de dois álbuns. Exato. O Agora é Sempre e o Sou Eu, não é? E o Sou Eu, exatamente. Pronto, este último de 2010, e do qual vamos ter a faixa que vamos também ouvir daqui a um bocadinho, no final desta entrevista. Diana, na altura quando falou connosco, havia a possibilidade de lançar um disco entre 2012 e 2013. Como é que estão os preparativos para o disco? Não sei, creio que ainda não saiu, não é? Aliás, agora foi o lançamento de dois discos. Ainda não saiu, ainda não saiu. É uma coisa que está a ser pensada ainda com muita calma. Como todos sabemos, o mundo da música não está muito fácil. Eu tenho trabalhado bastante para isso e é algo que está a ser pensado com calma, com muito carinho, para sair um novo trabalho, quem sabe em 2013 já. Exato, ou seja, ainda não há propriamente, ou seja, mas já entrou em estúdio para gravar o disco ou ainda não está, ou ainda está sem fase? Ainda não dei entrada em estúdio, mas é algo que está a ser pensado, está a ser falado. Por enquanto ainda não houve a tal entrada em estúdio. Na altura, quando falamos no dia 1 de Abril, que não é mentira, é mesmo verdade. A Diana disse que o Sou Eu, um disco que tinha sido lançado em 2010, que ainda era como uma bebé. E agora que já passou mais tempo, como é que foi a aceitação do público a este disco em termos de espetáculos? Portanto, ou seja, desde o dia 1 de Abril do ano passado, ou seja, já passou muito tempo. Como é que tem corrido em termos de espetáculos, em termos de aceitação do público, de vendas até do próprio disco? Como é que tem sido? Olha, Carlos, posso dizer que foi um disco muito bem recebido. Tanto em rádios como em televisão e pelo público nas festas que eu fiz. Foi um disco muito, muito bem recebido. Tive um bom feedback do público. As músicas saíram bem. As pessoas gostaram das músicas, compraram CDs. Fiz muita venda de CDs. E tanto que cheguei a voltar muitas vezes aos mesmos sítios para cantar. Foi um disco bem recebido e esse bebé, pronto, foi crescendo, não é? E foi ficando mais conhecido, mais maduro, digamos assim. Agora que acredito, porque já saíram muitos álbuns da música portuguesa depois do lançamento do Sou Eu, acredito que agora as vendas tenham abrandado assim bastante, tanto significativamente, e já poderá, digo eu, fazer um balanço, portanto, em termos de vendas deste disco. Na altura ainda estava em fase de promoção e divulgação, agora que essa fase, pelo menos no seu ímpeto, no seu auge, já passou, já consegue fazer um balanço, ou seja, superou as expectativas, ficou aquém, era mais ou menos do que eu estava à espera? Sim, superei expectativas. Posso dizer que superei as minhas expectativas em relação a este álbum, ou Sou Eu. Era exatamente na altura quando eu lancei esse disco. As músicas foram todas muito bem pensadas. Foram da autoria do Paquito. Foi tudo muito bem pensado e saiu exatamente como eu queria. Era aquilo que eu estava à espera. E para oferecer também ao meu público, não é? Às pessoas que gostam de me ouvir. E eles receberam, o público recebeu muito bem este disco. E as músicas que lá estavam, não é? portanto, a crise não impediu de ter sucesso nesse aspecto, não é? Não, claro que não, claro que não. Graças a Deus posso dizer que tive muito sucesso com este disco. Fiz espetáculos em Portugal, no estrangeiro, nas ilhas. Corri meio mundo, digamos assim. E ao estrangeiro, por que sítios é que passou, assim, mais ou menos? Então, se que se lembrar. Olha, passei pelo Luxemburgo, pela Suíça, Bélgica, por aí. Agora é um bocadinho difícil estar assim, mas sei que Luxemburgo, Suíça, Bélgica, passei um bocadinho por esses sítios. Exato. E atualmente tem tido espetáculos ou tem estado assim as coisas um bocadinho paradas? Como é que tem sido atualmente? Não, atualmente tenho tido espetáculos, fiz alguns espetáculos no verão, trabalhei bastante no verão. Agora é aquela altura em que estamos um bocadinho mais parados, né? Eu falo por mim, estou um bocadinho mais parada, mas vou tendo contactos para o próximo verão, para o início do verão. E quem sabe agora, nesta altura, né? Para ir trabalhar para fora também, para os imigrantes portugueses, não é? Exato. Para 2013, já há espetáculos confirmados ou ainda não? Confirmados ainda não. Ainda está tudo a ser assim falado. É aquela coisa do ok, vamos trabalhar, mas ainda está tudo para ser confirmado. Exato. Há coisas faladas para trabalhar, tanto em Portugal como nas ilhas, porque eu também trabalho bastante nas ilhas, Terceira, São Miguel, etc. Mas ainda está tudo assim aberto. Também a verdade é que nós estamos a gravar esta entrevista no dia 30 de novembro, ainda a entrevista passava para o ar no dia 28 de dezembro, portanto, a emissão especial do Tempo de Antena, mas ainda falta bastante. Os ouvintes que estão a ouvir a entrevista já não falta assim tanto, só faltam 3 dias, mas nós que estamos a gravar a entrevista ainda falta mais de um mês, faltam 32 dias para o final do ano, portanto, olá. Até lá há muita água a decorrer e, portanto. Exatamente. Muitas novidades, muitas incertezas, se hão de confirmar e, portanto, quem sabe lá na altura já teremos algumas atuações confirmadas. Bom, claro, assim claro. Esperemos. Ora, eu, se não estou em erro, quando perguntei à Diana Rodrigues a música que mais tinha gostado de cantar ou que mais tinha gostado do resultado final, eu creio que me disse que era a faixa número 3, Sou Romântica. Era, não era? Exatamente, é verdade. Pronto. É uma música que se identifica bastante comigo. É uma música que se identifica bastante comigo. Eu sou realmente romântica. E além disso, é uma música alegre. Normalmente contagia o público, dá para dançar e há pessoas que se reveem muito nessa música, não é? Principalmente as mulheres por norma são um bocadinho mais românticas, digo, eu penso assim, mas é uma música que me identifica, fala um bocadinho sobre mim, sobre os meus gostos num romance, não é? E num homem, e pronto, é um bocadinho por aí. Pronto, então vamos ouvir esta faixa, a faixa número 3 deste Sou Eu, de 2010. A música Sou Romântica. Daqui a um bocadinho vamos voltar e vamos. Nós andamos assim no tempo. Primeiro foi. Vejamos até 29 de abril, depois até 1 de abril. Agora vai ser até 13 de maio de 2011. Vamos depois, daqui a um bocadinho depois do tema Sou Romântica, da Diana Rodrigues, vamos falar com os Flor de Lis. É verdade, eles também já passaram por cá. Vamos falar com eles aqui um bocadinho. Para já, a música da Diana Rodrigues, a quem agradeço pelo tempo que nos dedicou e por ter participado nesta emissão especial do Tempo de Antena. Eu é que agradeço, Carlos, a si e a todos os ouvintes, o tempo que estiveram a acompanhar-nos nesta entrevista e espero voltar em breve com mais novidades. Um beijinho a todos, até à próxima e muito obrigada. Até à próxima, nós cá estaremos também para acompanhar as novidades, sobretudo com destaque para esse disco que esperemos saia ainda no ano de 2013. Vamos à música então? Obrigada. Vamos ficar então com Sou Romântica, a música da Diana Rodrigues, e daqui a um bocadinho então eu volto para mais uma entrevista. Até já. Palavras sensuais. Gosto de mimos, de gestos delicados. Gosto de momentos que ficam marcados. Sou assim, nada a fazer. assim é de ser. Romântica, romântica, todos os dias de manhã ao anoitecer. Romântica, romântica. Gosto de tudo que aquece o coração. Gosto de uma boa música ouvir. Gosto de um carinho, ai, eu sentir. Sou assim nada a fazer, mas um gentleman faz-me enlouquecer. Eu sempre fui assim, sempre assim é de ser. Romântica, romântica, todos os dias de manhã. Eu sempre fui assim, sempre assim é de ser. Romântica, romântica, todos os dias de manhã ao anoitecer. Romântica, romântica. Eu sempre fui assim, sempre assim é de ser. Romântica, romântica, todos os dias de manhã ao anoitecer. Romântica, romântica. Eu sempre fui assim, sempre assim é de ser. Romântica, romântica, todos os dias de manhã ao anoitecer. Romântica. Foi a 13 de maio de 2011, portanto, na véspera do Festival Eurovisão da Canção, na final, foi nesse dia 13 de maio de 2011 que Daniela Varela, do Flor de Lis, esteve a conversa connosco no Tempo de Antena. Na altura, a música que abriu a entrevista foi o famoso Todas as Ruas do Amor e fechamos com Obrigado, na altura, com a participação de Paulo de Carvalho. Hoje, não é a Daniela Varela, mas sim o baterista Pedro Marques. Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Espero que esteja tudo bem convosco. Uhum. Pedro, para quem não conhece, é um bocadinho difícil, mas para quem não conhece os Flor de Lis, o que é o projeto? Quem são os Flor de Lis? Bom, os Flor de Lis nasceram um bocadinho antes de 2009, na altura que participámos no Festival da Canção. Cerca de 5 meses antes, começámos a pôr em prática um projeto que já vinha a ser desenvolvido nessa altura por mim. Portanto, fui criando as bases daquilo que eram os Flor de Lis. Os Flor de Lis, então, nessa altura, gravaram uma série de maquetes que depois deu origem à música que foi para o festival, Todas as Ruas do Amor, e neste momento somos formados pela Daniela Varela, na voz, o José Carvalho nas guitarras, o Pedro Marques nas percussões e baterias, e neste caso, no acordeão. Eu peço desculpa, estamos aqui a ouvir-los com alguns cortes na rede, ou seja, aqui problemas da rede. Não consegui perceber todos os nomes. Portanto, pronto, o Pedro Marques na bateria, a Daniela. Daniela Varela na voz. Uhum. José Camacho na guitarra, nas guitarras. E a Inês Vaz no acordeão. Exato, pronto, agora consegui perceber os nomes. Exato. Na altura, em maio de 2011, esta era também a formação ou houve alguma modificação na formação dos Flor de Lis? A modificação que houve na formação dos Flor de Lis teve a ver com a saída da acordeonista na Sofia Campiana, já foi em 2010, e os elementos base dos Flor de Lis, ou seja, as pessoas que eram o núcleo dos Flor de Lis, são estas que se mantêm neste momento. Exato, ou seja, em maio de 2011 já era a Inês Vaz a acordeonista, não é? Exatamente, em maio de 2011 já era a Inês Fãs. Exato. Na altura falamos sobre o signo solar, portanto, o lançamento do primeiro disco que tinha sido lançado em abril de 2010, no Se a Memória Não Me Traiçoa. Agora, tanto já passou mais algum tempo, os Fourlis já lançaram mais algum disco, alguma coisa que está a ser projetada agora para ser lançada? Como é que está atualmente, ou como é que estão atualmente as atividades do grupo? Bom, atualmente os Fourlis estão em fase de produção de um novo álbum, que é o nosso segundo CD, que irá sair em 2013. Ainda não temos data de lançamento, mas só que tudo indica, será ali perto de entre março, maio, por aí. Nós lançámos o primeiro CD em 2010, em abril de 2010. Depois fizemos 2 anos de estrada consecutivos, sempre a tocar. E, entretanto, resolvemos parar um ano, porque esses 2 anos depois do CD, mais o ano anterior, de 2009, quando ganhámos o festival, foram 3 anos consecutivos na estrada. Os Fourlis então decidiram parar e tiraram um ano. Sim, nunca é bem descanso, porque temos sempre a fazer música, estamos sempre a trabalhar, mas chama-se um ano de descanso, neste caso, para começarmos a preparar aquilo que seria o nosso próximo CD, que neste momento está a ser gravado e produzido por nós. Exato, já antes de ouvirmos aqui de gravarmos a entrevista, já só vi aqui umas violas de fundo, portanto estão mesmo na fase de produção. E esses 6 anos de estrada, como é que foram? Vocês passaram por onde? Foi aqui para Portugal? Estiveram lá fora? Como é que foi? Nós passámos por muitos sítios, não é? Desde as datas que tivemos lá fora até ao facto de termos corrido o país inteiro de norte a sul. Ou seja, nós de facto fomos de caminho para Portimão, digamos assim. Tocámos em tudo o que era possível. Tivemos uma série de concertos. Portanto, tivemos um percurso bastante longo e bastante intenso em 3 anos. E 3 anos de estrada sempre é muito forte para qualquer banda, não é? Deixa sempre muitas memórias. E é, de facto, algo assinalável na vida de uma banda. E é também uma forma de chegar mais facilmente ao público, não é? Porque uma coisa, pronto, o CD compra-se e tudo bem, mas é quando, ou seja, mais do que ver números, não é? Vocês podem ter os números à vossa frente e dizer, ok, o disco vendeu bem, as pessoas aceitaram bem. Mas é quando se atua, quando se sentem a vibração do vosso público com as vossas músicas, que tem, digo eu, a real dimensão do vosso sucesso, da forma como as pessoas gostam de vocês. Sentiram essa vibração, no tanto nos concertos, houve aquela... Enfim... Houve aquela empatia, digamos assim, ou digamos que as pessoas que ouviram, regra geral, estavam mais a conhecer o projeto do que já o conhecendo? Portanto, qual é que foi mais ou menos o tipo de público que encontraram? Nós tivemos reações muito interessantes, um pouco espalhadas pelo país inteiro. Ou seja, havia um tema que era comum, que nós reparámos durante esses 3 anos, o tema do festival, obviamente. Exato. Era um tema comum que a maior parte das pessoas já conhecia e já conseguia cantar e já sabia a letra. Portanto, esse tema foi transversal à nossa digressão pelo país. Toda a gente, de facto, conhecia esse tema. Pelo menos nos nossos concertos, as pessoas que estavam nos nossos concertos, obviamente. O resto dos temas, já não tanto, porque as pessoas não conheciam o nosso álbum, não é? Ou foram conhecendo aos poucos. E havia um misto de curiosidade entre o que eram os Fourlis ao vivo e o que eram os Fourlis que tinham cantado as Ruas do Amor, não é? Portanto, todas as Ruas do Amor. Mas sentimos sempre uma grande empatia com o público, porque os nossos concertos são bastante animados, por causa do estilo de música onde nós estamos inseridos, digamos assim. E acabámos sempre por criar uma grande empatia com o público por onde fomos passando. Portanto, nunca tivemos qualquer situação bizarra ou história assim de empatia com o público. Nesse aspecto, estamos mesmo bastante satisfeitos. Isso é bom. Uma coisa que eu reparei nos Fourlis, eu pelo menos enquanto ouvinte tenho esta exigência, que é quando um grupo lança, portanto, um tema, há sempre aquela curiosidade de saber, mas para além deste tema, o que é que o grupo, o que é que o artista é capaz de fazer? Uma coisa que eu reparei é que os Fourlis mantêm uma linha muito alta em termos de qualidade, em termos interpretativos, em termos instrumentais. Para quem conhece todas as Ruas do Amor, para quem conhece o Signo Solar, o que é que podem esperar, se é que já se pode revelar, o que é que podem esperar do disco, que ainda está em fase de produção, mas presumo que já haja uma ideia mais ou menos do que é que poderá ser este novo disco dos Fourlis. O que é que podem esperar quando o disco sair? Este novo disco dos Fourlis vai seguir o caminho do primeiro CD, até porque nós tínhamos músicas que ficaram de fora do primeiro CD que quisemos recuperar para este segundo CD. Portanto, em termos de direção musical, vamos andar perto daquilo que fizemos no primeiro CD, embora há uma regra nos fundos que é nós tentamos sempre não repetir músicas que fizemos. Portanto, grande parte da nossa produção musical é precisamente à procura de não repetir o que fizemos no, nas canções anteriores. Acho que vai haver uma... Quem conhece o primeiro disco dos Fordelis e algumas músicas dos Fordelis vai perceber perfeitamente que são os Fordelis. Depois, há outro lado, vamos experimentar mais um bocadinho algumas coisas que ainda não fizemos no primeiro álbum, mas mantendo sempre aquele lado acústico dos Fordelis, que é uma coisa que nos dá... talvez seja a principal razão de sempre a música, ou seja, nós precisamos sentar e tocar a nossa música, não é? Com instrumentos reais, portanto, gravá-la com instrumentos reais, fazê-la com instrumentos reais. E vamos seguir esse percurso. Será essa a ideia, sim. Por acaso, é uma coisa que eu tenho, pronto, o facto de, agora falando um bocadinho por mim, o facto de lidar com músicas, com dezenas, às vezes centenas de músicas diariamente, dá-me bem a noção, às vezes, do que é um instrumento real e um instrumento computurizado. É uma coisa que eu reparei, que os Fordelis têm muito a recorrência em instrumentos naturais, ou seja, instrumentos propriamente ditos, não é computador. Nota-se no sentir do acordeão, no agora referindo um bocadinho mais a todas as boas do humor, no cavaquinho. Exato. Nota-se que há ali, portanto, é inexplicável, mas de facto nota-se que há uma... Pronto, enfim, ou seja, que é muito natural. Como é lógico, haverá trabalho de estúdio, mas que em termos de instrumentos, que é tudo muito natural e sente-se essa energia dos Fordelis. Ah, isso é um ótimo complemento. Obrigado. Nós fazemos porque, ao fim e ao cabo, todos nós estudamos instrumentos já há muitos anos. E então sempre fizemos questão de tocar as coisas realmente, não é? Porque isto é uma música acústica que nós fazemos, inspirada nos grandes clássicos também da música popular portuguesa, e nós sempre gostávamos muito de seguir essa linha, ou seja, nós somos grandes fãs de Sérgio Godinho, do Fausto, do Zeca Afonso, portanto, de João Pereira, e são pessoas que tocam instrumentos, e nós crescemos a ouvir essas pessoas tocar e cantar, não é? Exato. Que a nossa música seja um bem música popular portuguesa, e gostamos muito de estar. Peço desculpa, está de novo com alguns cortes. Peço desculpa. Ah, ok, desculpa. Ah, agora que estava a dizer que nós temos esse cuidado, o mais possível, porque estamos tocando música há bastante tempo e gostamos muito de gravar acusticamente aquilo que fazemos, porque temos essa influência da música portuguesa. Ou seja, desde o Zeca Afonso, ao Sérgio Godinho, ao Fausto, à Brigada já. São bandas que nós crescemos a ouvir e que já tocavam instrumentos, portanto, e nós sempre sentimos fazer as coisas reais. Exato. Digamos. Uma última pergunta que... Por que não? Eu não sei se essa ideia já vos ocorreu. Concorrer novamente a um festival RTP da Canção. Já vos ocorreu? Bom, é a pergunta que deve imaginar, fazemos... bastantes vezes. Já nos ocorreu ao menos no final da canção. Peço desculpa, continua-se a ouvir novamente com cortes. Está a ouvir-me? Sim, sim, agora perfeitamente, agora sim. Estava a dizer que essa é uma pergunta que nos colocam frequentemente sobre o facto dos Fordelis poderem ou não participar outra vez no Festival da Canção. Mas neste momento os Fordelis estão interessados em construir uma carreira a lançar CDs e a dar concertos ao vivo. Ou seja, a nossa ideia sempre foi para lá do Festival da Canção, não é? Em construir uma banda, em ter uma banda que tocasse ao vivo e começasse trabalhos. Para já, pelo menos, não está nos nossos planos voltar ao Festival da Canção. Mas quem sabe um dia isso possa acontecer, não, não, nunca se pode dizer nunca, não é? Ou pelo menos não se deve dizer nunca, de facto. Exato. Pronto, eu quero agradecer sinceramente o tempo que estiveram aqui nesta segunda entrevista ao Tempo de Antena. Muito obrigado, nós. E quero mais uma vez deixar as portas abertas para informações. Eu não vou perguntar para já por agendas para 2013, porque ainda estamos nós estamos a gravar no dia 3 de dezembro, a entrevista só vai para o ar daqui a 25 dias e, portanto, em 25 dias muita coisa poderá acontecer. se calhar preferiam, na altura, darmos nós conta e vocês atualizarem-nos sobre a vossa agenda de espetáculos para 2013, mas quero sinceramente desejar que tudo corra pelo melhor, que o lançamento deste CD seja um sucesso e, enfim, que tudo corra tão bem quanto de facto os Flor de Lis merecem, porque são, na minha opinião, um dos grandes projetos da música portuguesa e que ainda muito tem para... Muito obrigado, muito obrigado pelo cumprimento. Com certeza que brevemente voltaremos a falar, porque assim que nós tivermos os novos temas prontos, entraremos em contacto e teremos todo o gosto e todo o prazer em partilhar também com os ouvintes da Rádio Antena Leve todos aqueles que nós andamos a fazer, mas musicalmente, portanto, muitíssimo obrigado pelo vosso contacto e um grande abraço por parte dos Flor de Lis. Obrigado a nós. Vou só pedir então, Pedro, que não desligue. Vamos ficar com a música que celebrizou os Flor de Lis. É verdade, foi em 2009 e com 214 pontos. Não me esqueci disto. 214 pontos com que os Flor de Lis ficaram no primeiro lugar. Eles receberam a pontuação máxima, eu já não sei de quantos distritos, mas foi da maior parte dos distritos que receberam os 12 pontos. Foram cerca de 18, salvo erro, 17, 18. É, eu acho que foi por aí. Acho que só foram poucos os que não deram a pontuação máxima aos Flor de Lis. E claro, foram representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em 2009. Nós vamos então ficar com Todas as Ruas do Amor, um tema lindíssimo, e mesmo com este frio de inverno não deixa de ser um tema deliciosamente refrescante para virmos então nesta edição do nosso Tempo Antena. Daqui a um bocadinho vai haver entrevista com outro Pedro, é verdade, mas do projeto Ganda Malucos. Vamos para já ficar então com os Flor de Lis e Todas as Ruas do Amor. Estela, se são chuvas amarela, se são sandas branca areia, se são mares maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de encantar, se são noites nos pela, se são dias ou lua. Do teu olhar profundo sou um todo um instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Se são estrelas de cantar, se são noites nos prela, se são dias ou luar. Vejo a nuvem que a lua, sou um sol em neve no ar, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Vejo a nuvem que a lua, todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Vejo amar o vento e a lua, sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Serás meu e eu serei tua. Serás meu. E aqui estamos, ouvintes, estiveram connosco no dia 4 de março de 2011. É verdade, há muito tempo. E na altura, a música que fechou essa entrevista foi o Pitoco. Um cão muito inteligente que descobriu aquilo que não era suposto, digo eu. Muito tempo depois, já mais de um ano e sete meses depois, voltamos à conversa com os Ganda Malucos e novamente com o Pedro. Olá Pedro, muito boa tarde. Ótimo, um abraço a vocês. Pedro, para quem não conhece o projeto Ganda Malucos, quem é que são os Ganda Malucos? Há quanto tempo é que existem? Enfim, um bocadinho sobre vocês. Opa, os Ganda Malucos, pronto, sou eu, Pedro Russo, e é o João Clemente, como guitarrista. Eu sou vocalista e ele é o guitarrista. Opa, é um projeto que surge há cerca de 8 anos, sensivelmente, em que já temos quase 10 CDs gravados. Acabamos de lançar agora o CD mais recente, chama-se José Fugiu, e pertence através da Editora Espacial. Está a vender em todo o país, é um tema que retrata o que se passa um bocado no nosso país, de uma forma geral. É bastante engraçado. E pronto, é um projeto que vem de encontro à animação, portanto, brincamos, fazemos sátira, brincamos com temas atuais e vem de encontro trazer um bocado de felicidade às pessoas. Temos um slogan que é semeando alegria, colhendo sorrisos, portanto, a gente vem de encontro mesmo isso, trazer um bocadinho de alegria às pessoas. Um projeto muito, muito, muito animado. Exato, e é por isso também que marcam pela diferença, porque são um projeto, portanto, apoiado como por uma das maiores instituições a nível nacional e portanto, que tem esta cariz, este cariz humorístico, esta, ou seja, é uma característica vossa. Portanto, no ano passado, quando foram entrevistados aqui pela Rádio Antena Web, estavam, creio eu, prestes a lançar, e creio que seria em abril, o álbum que tinha o Pitoco, que era uma personagem, pronto, enfim, era o cão, não é? O cão muito inteligente, que até atendia o telefone, até falava, digamos assim, ao telefone. E creio que o álbum saiu em abril do ano passado, não foi? Possivelmente, portanto, eu não me recordo mesmo, mas eu penso que foi dentro, foi um bocadinho antes do verão, sim. E como é que foram as vendas, portanto, como é que o público reagiu a esse disco? Opa, é assim. As pessoas normalmente estão sempre à espera de algo novo no nosso, não é? Portanto, como vem dentro do mesmo registro, as pessoas reagem sempre da mesma forma, portanto, estão sempre à espera que a gente vá buscar qualquer coisa que mexa, não sei explicar, não sei, mas sei que as pessoas estão sempre à espera de mais uma parabalheira qualquer, que venha desse lado. Que é um bocado isso, mas houve uma reação muito, muito positiva. Tem corrido mesmo muito bem, as pessoas têm adorado. Em termos de vendas, ficou aquém das expectativas? Corresponde mais ou menos? Nós atualmente fazemos de uma forma de CDs promocionais, certo? São CDs promocionais onde a gente apresenta esses trabalhos. Os trabalhos mesmo editados foi apenas o da Lisette da Caminete. Exato, que foi também que abriu. Especial, altura, que é um tema que também teve muito sucesso. Foi apresentado também em televisão. E agora o mais recente é o Zé Fugiu. São os trabalhos que estão mesmo editados. Opa, a nível de vendas, eu penso que as coisas têm corrido bem porque a editora volta a renovar connosco, não é? Portanto, de uma forma geral, porque as coisas têm corrido minimamente bem. Porque a gente estava à espera, não é? Exato. Agora, o nosso objetivo não é bem a questão das vendas. O nosso objetivo aqui é fazer os espetáculos, é tocar. É o que a gente quer mais mesmo é andar na estrada, estás a perceber? Exato, que era isso que eu ia perguntar. Portanto, os Ganda Malucos, como é que são os Ganda Malucos num espetáculo? Ou seja, quem vai ver os Ganda Malucos ao vivo, o que é que pode esperar? Pronto, muita ação, muita interação, digamos assim, mas o que é que podem esperar? Nós, acima de tudo, temos um caminhão-palco, que é chamado a Lisette, a caminhete-palco. Tem que ser Lisette, não é? Exato. É um palco cheio de adereços engraçados. Portanto, só quando te vires o palco já te partes a rir. Depois, assim, no nosso espetáculo, as parvalheiras todas que a gente está a cantar estão a ser em simultâneo através de dois ou três ecrãs gigantes, em que as pessoas veem, associam os vídeos àquilo que a gente está a fazer de momento, estás a perceber? Uhum. Isto tudo em tempo real. É giro, porque estamos num país tão carente de felicidade, que as pessoas só veem coisas tristes, só ouvem coisas tristes, e de repente há ali um bocadinho em que as pessoas esquecem, por momentos, a situação real que o país está a viver, que o mundo está a viver, de uma forma geral, não é? E tem corrido mesmo muito bem o espetáculo. Vê-se, consegue-se ver pessoas ainda a sorrir, o que não é fácil. Hoje em dia, já dizia o saudade, que é muito complicado fazer comédia num país do fado, não é? Portanto, fado é uma música triste e pronto, tentar brincar um bocado com coisas não é muito fácil, porque o povo europeu, de uma forma geral, é um povo mais frio, não é? Mas consegue-se, graças a Deus, e ao nosso espetáculo, as pessoas têm curtido, têm gostado bastante. Tem estado por cá ou tem ido também ao estrangeiro? Como é que tem sido este percurso artístico nos espetáculos dos Gandamalucos? Olha, já fizemos Canadá, Luxemburgo, Cabo Verde, Luxemburgo, Canadá, França, também estamos em Paris. Atualmente estamos por cá. Estamos por cá porque estamos naquela fase em que temos o CD novo, estamos a fazer a promoção toda de trabalho, que é importante neste momento, não é? Uhum. E quem sabe para fevereiro, março, voltamos às comunidades lá fora. Os portugueses no Canadá e os portugueses em França, no Luxemburgo, sabem, portanto, o que é que se passa mais ou menos cá em Portugal. Mas em Cabo Verde, e agora a pergunta surgiu pelo lugar onde foram, ou seja, a maior parte das pessoas que vivem lá, presumo eu, não sabem exatamente como é que está Portugal, ou pelo menos não fazem ideia tão clara como se calhar as comunidades destes países, França, Canadá, onde a tecnologia chega mais depressa. Como é que reagem, por exemplo, a músicas como o Zé Fugiu, por exemplo? Não digo necessariamente esta, mas do género. Sim, por exemplo, nós costumamos selecionar um bocado o repertório mediante as zonas em que estamos. O que é que a gente optou em Cabo Verde? Em Cabo Verde não fomos muito para a sátira. Nós temos um repertório extenso, temos para aí quase, sei lá, 10 horas de repertório. Uhum. Temos 10 CDs gravados, portanto, imagina a quantidade de músicas que nós temos, não é? O que é que nos permite? Portanto, nesses países em que as pessoas não conhecem muita realidade do país onde a gente está, não brincamos com essa sátira, porque não funciona lá fora. Exato. O que é que a gente vai buscar? Vamos buscar ritmos quentes. Portanto, nem tudo é sátira que nós fazemos, nem tudo é crítica. Nós temos temas bastante engraçados também. A Lisette tem a caminhonete, é um tema que até funciona muito bem. Porque é uma caminhonete que se chama Lisette. E o Pitoco também funciona, porque também é... E o Pitoco também. Quer dizer, nós já vamos para um país deste género, já vamos para um tipo de repertório que não fala do que se passa no nosso país, porque as pessoas estão-se pouco a querer lixar para o que se passa no país, não é? As pessoas estão ali para se divertirem, pronto. Agora, não quer dizer que também as pessoas não se divirtam com a sátira, estás a perceber? Não quer dizer que as pessoas também não, mas nunca em Cabo Verde, as pessoas nunca iriam, não vão entender. Pronto, nós estivemos a tocar, não foi numa comunidade, nós estivemos a tocar mesmo para o público cabo-verdiano. Portanto, não interessava mesmo tanto a sátira neste caso. Exato, pois é isso, porque cá sabe, em Cabo Verde não há assim uma comunidade tão grande de portugueses lá, não é? Não é que não haja, mas não é uma comunidade tão significativa como, por exemplo, no Canadá ou na França. Sim, claro que não. Nós ali as pessoas estão atuais. As pessoas sabem o que é que se passa no país. Há RTP Internacional, há canais portugueses que passam lá fora e as pessoas estão sendo informadas, sabem o que é que se passa. Sim. E até estão bastante atuais. É claro que não sentem as dificuldades que nós sentimos deste lado, mas... Mas sabem quem é o Zé? Sabem quem é o Zé? Sabem quem é o Zé que fugiu, não é? Opa, e o Zé fugiu pode ser vários Zés. O Zé não é ninguém especial. Pois era, isso, era aí que eu ia chegar. Se este Zé era algum Zé específico, quer dizer, no fundo não é bem nunca poderia ser um Zé específico, porque se fazem um bocadinho todos o mesmo, não é? Mas partiu de inspiração, ou seja, o Zé fugiu partiu do nosso Zé que fugiu, ou o Zé surgiu mesmo por acaso? Olha, é assim, o Zé Fugiu pode ser levado em vários campos. Tu podes pensar que o Zé Fugiu é alguém que possa ter sido nosso primeiro-ministro. Tu podes achar que o Zé Fugiu pode ser o Zé Pozinho, que é o Zé. Exato. O Zé Fugiu, o país está tão mal que o Zé Fugiu daqui para fora. quer dizer, agora depende da tua imaginação. Tu levas as coisas para onde tu queres, que é o que se passa um bocado com as nossas músicas. Nós mandamos as coisas para o ar. As pessoas é que têm que escolher o caminho que querem levar as coisas. Pronto, e neste caso, nós fizemos a pensar no Zé Pozinho, não fizemos a pensar em ninguém especial. Só que as pessoas, é claro, associam a outro Zé, que eventualmente foi uma pessoa muito conhecida cá em Portugal, que por acaso também fugiu. Exatamente, coincidências, não é? Mas pronto, por acaso sem uma coincidência enorme. Mas pronto, e atualmente, portanto, já há data de previsão de lançamento do disco ou ainda não? Está bem, o disco já está a vir em toda a parte neste momento. Vamos apresentar agora em Aveiro, na passagem de ano. Vai ser passagem de Aveiro mesmo. Vamos estar cá, portanto, através da Câmara Municipal, onde vai haver bastante fogo de artifício, vai ser uma passagem de ano memorável. Já no passado também estivemos lá e estamos a apresentar lá o nosso trabalho. Especial já o tem à venda neste momento, as pessoas já o podem comprar em qualquer loja, basta pedirem Engana Malucos, José Fugiu, já está editado e já está à venda em todo lado. Pronto, então espero que corra tudo bem. Tem corrido bem. Com cerca de 400 mil visitas no YouTube já, as coisas estão bastante aquém daquilo que a gente esperava. Uhum. Afinal, pronto, as pessoas identificaram-se bastante com o tema. Espetáculo, está mais lá para o verão, não é? Sim, o inverno é uma altura muito mais parada, como a gente sabe, não é? Portanto, o espetáculo ao ar livre é mais para o verão. Agora, no inverno, a esta altura do Natal, que torna-se um bocadinho interessante também, depois vem as queimas das fitas, a partir daí para a frente, queimas, vem, entretanto, entra o verão, e pronto, é o ponto forte, é sempre o verão, não é? Cá em Portugal. Exato. Não quer dizer que lá fora as coisas possam funcionar também no inverno. No inverno cá, lá fora as coisas vão funcionar muito bem. Pronto, esperemos que corra tudo bem. Se não sendo cá, que seja lá fora, embora que não fujam. Nem só uma voltinha por lá por fora, mas voltem cá a Portugal para o verão, que nós precisamos de grandes malucos para animar aqui a malta, não é? Não, nós estamos cá para isso. Aliás, só volta a receber o subsídio do Estado. Porque a gente é trazer alegria às pessoas, devíamos ser pagos para isso. Ora, nós vamos ficar então por aqui, vamos ouvir precisamente este Zé Fugiu, a música que muitos têm ouvido para estes últimos tempos, não aqui na Antena Web, só chegou hoje mesmo aqui à rádio, hoje mesmo e não é bem assim, porque a entrevista está-se a gravar no dia 4 de dezembro, portanto chegou à rádio no dia 4 de dezembro, numa entrevista que está aí para o ar no dia 28 de dezembro, portanto já chegou cá há 24 dias, quando vão ouvir os ouvintes, mas pronto, chegou cá há pouco tempo. Vamos ouvir então este Zé Fugiu, a música dos Ganda Malucos. Eu quero agradecer ao Pedro o tempo que esteve connosco e que dedicou a mim e aos nossos ouvintes, e quero dizer também as minhas felicidades para o projeto Ganda Malucos. Para vocês também um grande abraço e um grande Natal, e com continuação de bom trabalho, que é o que vocês sempre têm feito, não é? E continuem sempre nesse registro. Tá, muito obrigado. Vamos ouvir então o Zé Fugiu. Vou pedir ao Pedro, que não desligue. Vamos ouvir então o Zé Fugiu, os Ganda Malucos, a partir de agora. Já de seguida, daqui a um bocadinho, então, a entrevista com o Rui Bandeira. Até já. Portugal tinha o Zé. Portugal tinha o Zé. E o Zé fugiu. E o Zé fugiu. E o Zé fugiu. E o Zé fugiu. Nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o coelho. Portugal tem o coelho, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o Aníbal, Portugal tem o Aníbal, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem as escutas, Portugal tem as escutas, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a gasolina, Portugal tem a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal existe o IVA, em Portugal existe o IVA, o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem as finanças, Portugal tem as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o velhinho, Portugal tem o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a polícia, Portugal tem a polícia, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal tem azeite, em Portugal tem azeite, a azeite a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal alguns não fazem nada, Em Portugal alguns não fazem nada, os outros a passear, a zé a controlar, a polícia a montar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as contas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o Coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o Zé Povinho, Portugal tem o Zé Povinho, Zé Povinho a trabalhar, os outros a passear, a zé a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as contas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o Coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a Madeira, Portugal tem a Madeira, o buraco da Madeira, Zé Povinho a trabalhar, os outros a passear, a zé a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as contas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o Coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. E já cá estamos de volta, ouvintes, agora para o entrevistado de 15 de julho de 2011. Na altura foi a versão ao vivo de Como Tudo Começou, e foi também, aliás, que abriu essa entrevista, e foi o tema Meu Coração Anda Perdido que fechou essa entrevista. Estou mesmo a adivinhar quem é que é, certamente, é o Rui Bandeira. Ele está connosco novamente nesta emissão especial do Tempo de Antena. Olá, Rui Bandeira, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Rui, para quem não conhece, embora seja difícil, mas para quem ainda não conhece o Rui Bandeira, quem é que é este artista português? Bem, pronto, eu fiquei mais conhecido, não é, no ano de 99, quando tive o privilégio de participar no Festival RTP da Canção, e ao mesmo tempo, sendo uma pessoa desconhecida, consegui mostrar a minha musicalidade ao público português, vencendo esse certame, e depois, posteriormente, representar Portugal no Festival da Eurovisão, que foi, sem dúvida, um momento extremamente alto e foi, digamos, a grande rampa de lançamento daquilo que é hoje a minha carreira. Já vou quase fazer 14 anos, no dia 8 de março de 2013, e sempre com algum sucesso, graças a Deus, e graças ao público em geral que tem consumido as minhas músicas e que tem pedido as minhas músicas nas rádios e que tem feito, digamos, o meu sonho continuar a ser uma realidade. E um palco, que palco, não é Israel, não é para todos. Sim, de facto, Israel foi onde eu estive na Eurovisão e foi um motivo de grande orgulho para mim poder levar, digamos, a nossa bandeira até à Europa e poder representar o país cantando em português. De facto, foi isso que me fez também dar-me a conhecer às pessoas e com uma canção que passaram estes anos todos e ainda hoje as pessoas têm essa música na memória, não é? Exato. Nós, na altura, quando falamos em 2011, falava-se à conta do álbum do Coliseu, portanto, um álbum de Desilusão de 2010 e de um outro que seria para sair. Aliás, essa faixa estava, portanto, essa faixa, Meu Coração Anda Perdido, estava incluída nesse álbum, era um extra do concerto. Correto. Mas, entretanto, há novo álbum, não é? Sim, o último trabalho que saiu no mês de junho de 2012 é um disco que se chama Chegou a Hora. Um disco que demorou quase 5 meses a fazer. Teve a participação dos músicos que me acompanham já há alguns anos na estrada, nos meus concertos, e pronto, e foi de facto um disco mais acústico, dentro do género que as pessoas já me estão habituadas a, digamos, a ouvir. E teve a particularidade de, neste trabalho, ter tido a participação num tema de uma música feita por mim, da minha filha Bárbara Bandeira, que, se alguns se recordam, há um ano e meio, 2 anos atrás, participou no programa da TV Uma Canção Para Ti, e pronto, achei por bem que neste trabalho fazia todo o sentido ela dar a sua participação, uma canção muito bonita. Tu fazes parte de mim, não? É como se chama a música. Sim, sim. E portanto, o público, como é que reagiu? Como é que reagiu ao lançamento deste álbum? Apesar de ser um cantor conhecido, há uma coisa que é comum a todos, digo eu, que é a crise, não é? Como é que o público reagiu, claro, à saída deste CD? Aderiu? Como é que têm sido os resultados até agora? Nós estamos em dezembro, mas... Este trabalho foi um trabalho, como eu disse, que teve a participação de toda a gente. Foi, digamos, o disco que foi a base dos meus concertos neste ano de 2012. nomeadamente três canções destacam-se, que é o Não Me Abandones Agora, o Chegou a Hora, que é o nome do trabalho, e também A Dona do Meu Coração, que são músicas que nós temos promovido não só em televisão, mas também nos concertos. Mas dos 12 temas que fazem parte deste trabalho, 8 deles fizeram parte dos meus concertos de verão este ano aqui em Portugal. Então é um disco em que eu acredito muito e independentemente da crise que está a afetar não só Portugal, mas toda a Europa e todo o mundo, foi um disco muito bem aceito. Agora, em termos de vendas, nós sabemos que neste momento é muito complicado conseguirmos grandes distinções de discos de ouro e de platina, porque as vendas quebraram muito e nós também sentimos essa situação. Exato. Mas em termos de concertos, como é que tem sido? Não, nos concertos, as músicas, aliás, as músicas correram e continuam a correr muito bem. Ainda este fim de semana estive em França e ali na grande região de Paris, e as pessoas já conhecem as canções. É sinal que as músicas que tenho feito nos últimos tempos têm chegado rapidamente ao ouvido das pessoas. Isso por vezes não é sinónimo da compra do disco, mas que as pessoas conhecem ou via YouTube ou via internet, não é? E estão sempre atualizadas com aquilo que nós artistas portugueses vamos fazendo ano após ano. Exato. E portanto agora, para esta altura, ou seja, para 2013, vai ser a continuidade da promoção deste trabalho, ou há ideias de, por que não, lançar algum disco? eu vou destapar um bocadinho o véu, porque neste mês de dezembro, penso eu, mais uma semana, irei entrar em estúdio para preparar o meu novo trabalho. Penso eu, se tudo correr bem, e porque estas coisas estão sendo sujeitas a quando nós entramos em estúdio, nunca sabemos se vai demorar 2 meses, se vai demorar 3 meses, como disse há pouco. Este trabalho chegou agora, demorou 5 meses, mas vamos fazer de tudo para que o disco possa sair, penso eu, lá mais para o final do mês de abril. Vamos fazer todos os esforços nesse sentido para que possamos promover atempadamente até chegarmos ao verão e as músicas já serem conhecidas, pelo menos a grande parte do público. Exato, porque é no verão o prato forte dos espetáculos, na altura mais... digamos concorrida, digo erro, será o verão, não é? O verão, sem dúvida, que é, digamos, o nosso grande cartão de visita, não é? Porque, no meu caso pessoal, percorro Portugal de lés a lés, não é? Com os meus músicos, em concertos que faço exclusivamente com banda, onde também estão presentes os nossos imigrantes, e a minha música, que é muito bem aceita pelos nossos imigrantes, faz com que depois no inverno possa estar noutros países, nomeadamente, como falei há pouco, estive este fim de semana em Paris, irei estar durante o mês de março completo a fazer uma digressão para os portugueses na Austrália, onde irei percorrer 5 cidades onde existem muitos portugueses, e pronto, isso é sempre bom, porque nós estamos a milhares de quilómetros com pessoas que falam a mesma língua que nós, que têm a saudade do nosso Portugal, e eu também me sinto, de certa forma, um pouco um dos embaixadores, como existem vários colegas meus, que têm a possibilidade de poder levar a nossa música até aos portugueses que vivem muito longe de Portugal. Exato. Então, e para 2013, o espetáculo será só mais a partir do momento que sai o disco, não é? Ou já há alguma agenda assim considerada? Digamos que a minha turnê começa a partir do mês de abril, daí o facto de nós queremos ter o disco pronto até meio de abril, não é? Para que quando fizermos o primeiro concerto, que neste momento está agendado para dia 14 de abril, possa já estrear em primeira mão todas as canções que vão fazer parte do próximo trabalho. Certíssimo. Rui, quero agradecer-lhe muito sinceramente por ter dedicado este bocadinho a mim e aos nossos ouvintes, e cá estaremos, desde já as portas ficam abertas para voltar ao tempo da antena, na altura em que sair o novo disco, falar também um bocadinho sobre esse trabalho, e passamos também aqui músicas para dar a conhecer então aos ouvintes os novos temas de Rui Bandeira. E com todo o prazer, obrigado eu por continuarem a acreditar nas minhas músicas e continuarem a divulgá-las, porque de facto vocês são exímios nessa atividade, e se não forem vocês, por vezes as músicas não chegam ao sítio certo, mas agradeço do fundo do coração, e quando sair o próximo trabalho cá estarei para estar aos vossos microfones e divulgar aquilo que estou a fazer. Muito obrigado. Nós vamos ouvir Chegou a Hora, esta faixa título pertence então ao disco, pronto, com o mesmo nome, né? Chegou a Hora, lançado então em junho deste ano. E vamos, só uma última pergunta, porque já era para perguntar isto há pouco e por quase me ia esquecendo. E a Bárbara Bandeira poderá ser um novo nome na música portuguesa daqui a algum tempo? Ou ela não equaciona isso? A Bárbara é uma criança com 11 anos ainda, não é? Exato. Teve a felicidade de, num casting de 15 mil crianças, ficar nas 24 finalistas. Chegou quase à final do programa, para grande felicidade minha e da minha esposa. E, de facto, era algo que nós não estávamos à espera. Ela mostrou o seu talento e digamos que esta gravação desta canção, Tu És Parte de Mim, neste meu último trabalho, digamos que é um prémio que eu lhe estou a dar, que eu, como pai, lhe estou a atribuir, porque acho que ela teve uma participação fantástica e deixou-me muito orgulhoso, a mim e toda a família. Mas falar que ela vai ser o nome da música, não sei, acho que ainda é muito cedo para se poder dizer que uma criança com 11 anos vai já abraçar uma carreira. Neste momento, acho que o prioritário para ela é a escola. Irei de tudo fazer como pai para que ela possa ser uma boa aluna, que já é, graças a Deus. E se calhar, talvez daqui a algum tempo, ou alguns anos, quando ela estiver já numa fase mais adolescente, digamos pré-adulta, aí talvez pensar em algo mais concreto. Mas acho que no momento ainda é muito cedo para se dizer uma coisa dessas. Tudo a seu tempo, não é? Sim, tudo a seu tempo. Pronto, vamos então ficar com... Chegou a hora, a música de Rui Bandeira. Vou pedir então que não nos diga. Vamos ficar com a música de Rui Bandeira. Daqui a um bocadinho, a nossa sexta e última entrevista desta emissão especial do Tempo de Antena. Chama-se Alexandre Faria. Passou por cá no dia 11 de Março. E vou falar com ele daqui a um bocadinho. Para já, vamos ficar então com o Rui Bandeira. E este tema, Chegou a Hora. Até já. Sinto um sorriso no teu rosto. Faço tudo para não te perder. Tu és a mulher de quem eu gosto. E é contigo que eu quero viver. Vamos esquecer os maus momentos. Vamos aprender a perdoar. Teus sentimentos, sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Não vou dar valor ao que é passado. Tudo o que fizeste eu já esqueci. Eu ainda estou apaixonado. Todo o meu amor é só para ti. Vamos esquecer os maus momentos. Vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos. Sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora. Deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes. Pois é, ouvintes, já regressamos depois deste momento que durou essencialmente 1 hora e 10 minutos. Vamos agora ficar com a entrevista de hoje. Mas deixe-me só fazer aqui uma ressalva. Estou mais tranquilo, mais aliviado, porque finalmente conseguimos trazer ao ar as 5 entrevistas numa emissão especial do Tempo de Antena, que devia ter ido para o ano de 28 de dezembro e que, aliás, fez com que não houvessem mais entrevistas nesse espaço radiofónico, que acabou de uma forma inglória, sem despedidas, sem nada, como, aliás, outros vários programas. Sinceramente, eu lamento imenso e peço aos ouvintes desculpas pela forma como alguns dos programas acabaram, mas as coisas fugiram totalmente do nosso controle. Agora sim, tudo encaminhado. E nós vamos aqui escutar, nos próximos instantes, World is Going Crazy. A música é do penafidelense João Rodrigues. Ele que concedeu uma entrevista à Rádio Interweb recentemente, já para o Eclipse Total, já para o Canal 1. Ele que é então o primeiro entrevistado do nosso Eclipse Total, isto de uma forma oficial. Vamos aqui trazer um jovem cantor de 22 anos que mais se dedica ao género rock alternativo. Para quem não conhece, vale a pena ouvir, e vamos começar esta entrevista com World is Going Crazy. E já cá estamos, ouvintes, de regresso às entrevistas na Rádio Interweb, neste caso no Canal 1. O primeiro entrevistado do Eclipse Total chama-se Joey Rodrigues. Já o ouviram? Com a música World is Going Crazy. Um jovem de 22 anos que tem, apesar de pouca idade, muito para nos contar. Olá, Joey, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que começou todo esse interesse pela música? Então, nós já vimos que traz aqui uma vertente diferente daquilo que é a maior parte da escolha musical das pessoas, tanto quando optam por uma carreira musical, que é assim um rock, não sei se lhe iria chamar mais pesado, mas creio que podemos ir por aí. Ainda que, enfim, haja mais extremos, mas pronto. Mas de todas as formas não é propriamente um pop rock, não é? É um rock um bocadinho mais puro, vamos chamar assim. Sim. Não é a vertente mais habitual. O que é que o motivou para enverdar para este género de música? Bem, este género de música não é o meu único género. Eu faço várias músicas, vários géneros, desde pop rock, rock alternativo. Neste caso, estas músicas são mais rock alternativo. Ainda não tive a oportunidade de gravar outras músicas, mas tudo começou quando era pequeno. Tenho a minha família praticamente é toda música e acabaram por me influenciar. E eu acabei por ter este espírito para a música. Exatamente. Este género, tanto houve alguma coisa em especial que motivasse por este género? Ou seja, recursos familiares nesta área da música? Ou foi assim mais porque foi? Como é que eu ia dizer? Eu comecei isto tudo com uma banda. Não sei se você já tinha conhecimento. Chamava-se 21 Miles. Eu comecei com o meu primo. Foi a partir de uma igreja, aí começamos a aprender nós dois sozinhos. Eu não era para ser vocalista, era para ser um baterista, mas o meu primo descobriu, fui eu que descobri a minha vocação, que era para vocalista, e a partir daí comecei a cantar, eu era o guitarrista, e começamos a desenvolver mais a banda, procurando outros membros. Desde aí houve uns pequenos problemas, agora estou solo e agora estou a ver se gravo mais temas, mais outras músicas, e vamos ver. Agora também vou ter outro projeto que não tem nada a ver com por enquanto com os meus singles ou CDs, tem a ver com tributo, e depois irão saber, vocês irão saber, os ouvintes. Mas pronto, basicamente é isso. E esta banda, estes 21 Miles, surgiram em que altura? Sim. Acabaram em que altura? Ou seja, desde que altura é que está a solo? Diga, desculpe. Desde que altura é que está a solo? Ou seja, quando é que começou o projeto 21 Miles e quando é que o Joey passou a ser artista a solo? Bem, isso foi, não foi há muito tempo, foi há uns meses atrás, foi no outro ano, perto do Natal, que eu comecei a minha carreira a solo, mais ou menos, que eu comecei a pensar em estar a solo e começar o meu projeto mais a sério e com outras ambições diferentes, com outros caminhos que eu realmente acredito neles. Começar a pensar mais em mim e o que realmente gosto de fazer, basicamente. É isso. Hoje é de que cidade do país, por curiosidade? Setúbal, Seixal. É uma área com alguma concorrência aí, não? Ah, sim. Há um movimento interessante. Sim, há muito movimento aqui, há grandes bandas aqui, por acaso. Eu também fiz parte de um CD que é da Coletânea, que faz parte do Seixal, da Câmara do Seixal. Tenho lá também uma música e várias músicas de vários músicos. Aqui há mesmo muitas bandas, mas só que isso não é um problema, isso até é bom. porque acabamos por aprender uns com os outros e por nos ajudar também uns aos outros. Exato. Era aí que queria chegar, portanto, perguntar se isso era uma motivação ou se mais até dificultava a sua inserção no mundo da música. É isto não, que... É sempre uma motivação. Uhum. É sempre uma motivação. E esta, a área que pretende seguir ou ainda está muito dependente? Ou seja, ainda está à procura ou à partida será mesmo esta área que quer seguir? Bem... Isto é realmente o que eu sempre quis seguir, apesar de haver uma fase da minha vida que eu desisti, entre aspas, deste meu sonho, mas foi sempre uma coisa que eu sonhei ser um grande músico, um grande artista, nós todos temos sonhos e nós todos temos que tentar concretizá-los, que ir até ao fim, porque assim do que serve viver também, se nós não conseguimos realizar os nossos sonhos. Exato. Nada é fácil nesta vida, nós só temos é que ir em frente e lutar por isso. Ou se o trabalho, em certa parte, já viesse um bocadinho feito, né? não tinha a mesma graça, digamos assim. Lutar pelas coisas tem outra. Tem outro sabor, digamos assim. Claro, exatamente. Vamos ouvir mais uma música, esta chama-se Life Hard e vai no mesmo sentido, ou seja, no rock mais alternativo, The World Is Going Crazy. O artista, como já sabem, é Joe Rodrigues, com quem estamos à conversa, e vamos voltar daqui a um bocadinho para a parte final desta entrevista. Vamos à música então, Life Hard, aqui no Canal 1, no Eclipse Total. Now E já que estamos ouvintes, depois de Live Heart, acabamos de ouvir uma das três músicas, outras já ouvimos há instantes, que Jorge Rodrigues nos fez chegar. E agora, duas perguntas, é lógico, primeiramente uma, e que está relacionada com o género. Sente que este género é um género, ou seja, pode apostar aqui em Portugal, ou vê a sua música mais lá fora? Porque aqui em Portugal não há um movimento, apesar de tudo, muito grande de adeptos, ou seja, haverá mais, portanto, se calhar mais para a Zona Sul haverá, mas na generalidade do país não há uma grande adesão ao género rock alternativo. Vê, portanto, sente-se capaz de penetrar neste mercado muito fechado em termos nacionais, ou vê a sua música mais no estrangeiro? Realmente estes três temas que eu tenho em estúdio não são músicas que coincidem com Portugal, mas eu tenho outras várias músicas que são mais calmas, mais românticas ou baladas, que já dei várias atuações e os ouvintes gostam, claro. Mas a minha ideia realmente é mais no estrangeiro. Eu sou uma pessoa que também quero pensar, penso mais, eu quero não quero só ficar aqui por Portugal, é sempre um sonho que eu tive, que ser conhecido também lá fora, no estrangeiro, tocar para vários países, para países até que ninguém tocou. Quero fazer algo diferente, algo que ninguém ainda não fez. Esse é um dos meus grandes objetivos que também tenho relacionado com a música. E daí o cantar em inglês já com essa perspectiva, ou na altura quando o cantar em inglês surgiu, não era com esse objetivo? Quer dizer, eu nem sei se os Twin Turmoil cantavam em inglês, cara, talvez também já cantavam, não? Não sei. Eu canto mesmo em inglês por esse objetivo mesmo, que eu quero ser conhecido em todo o mundo, em toda a parte. E por isso, como o inglês é a língua do mundo, então eu decidi cantar em inglês. Também, mas por acaso, eu comecei a cantar primeiro em inglês e depois é que surgiu o português. Porque as músicas universais são mais inglesas e uma pessoa acaba por se habituar ao inglês mais rapidamente, à música inglesa. É o Joe que escreve as suas letras ou tem, digamos, quem as escreve? Não, sou eu. Estas três músicas fui eu e o meu primo que fizemos as letras. Mas basicamente sou eu que faço as letras, a parte do instrumental, a melodia, tudo é tudo feito por mim. Apesar destas três ser a meios como o primo. Exato. E o que é que me inspira para a criação de... Porque nós vemos aqui um certo tão carregado, quer no World is Going Crazy, quer no Life Hard, não é? E também no Save Me, ou seja, são títulos, todos eles, que reportam uma certa instabilidade ou uma certa procura de alguma coisa. O que é que me inspirou para a escrita destas letras? Enfim, será mais... O que é que me inspirou? Ok, eu posso então falar por pontos, por cada música? Sim, sim. Ok, então começando pela World Going Crazy. O que me inspirou é como o mundo está. Essa música basicamente fala como o mundo está e como as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem ver a realidade do mundo em que nós estamos, que não está num caminho bom. Basicamente é um alerta às pessoas sobre o mundo que nós vivemos, que hoje em dia não está cada vez pior. E Life is Art é sobre um sonho. É sobre um sonho que uma pessoa tem. Basicamente este era o sonho da banda. Aqui falo sobre o sonho da banda, que era chegar à fama. Claro que não vai ser fácil chegar à fama, como diz lá na música, mas nós vamos fazer de tudo para conseguir alcançar o que nós queremos. E a Save Me é de um amor, de um amor perdido, ou seja, de um amor, de um daqueles episódios que nós pensamos que o amor vai dar certo, mas não deu. Exato. Aquela sensação que nós pensamos que que achamos que o humor nos vai salvar, mas acaba por fazer o contrário, por isso que se chama Save Me. Uhum. E pronto, basicamente é isso. Save Me. Curiosamente, o tema que nós vamos ouvir a seguir para o encerramento desta entrevista. Uma pergunta última, ou que até poderão ser duas. O Jorge alguma vez atuou fora do país, ou para já as suas atuações, os locais onde marcou presença, ficaram-se apenas por Portugal? Não, nunca tive essa oportunidade, por acaso. Atuei sempre aqui na minha zona, na margem sul, nunca fui para norte, nunca fui para nenhum sítio no estrangeiro, mas... Pronto, tive várias atuações aqui, só por enquanto. E qual é que seria o país, daí poder dizer que poderiam ser duas perguntas, e qual é que seria o país, se é que tem alguma ideia, o primeiro país que gostava, tanto no estrangeiro, qual é que seria o primeiro país em que gostava de atuar? Bem, o primeiro país, eu vou ser muito... Pronto. O primeiro país mesmo que eu gostava de cantar era a Inglaterra, sem dúvida, porque lá é o mundo da música e... E pronto, mas se surgisse entretanto outra oportunidade, é óbvio que eu iria aceitar. Exato. Porque pronto, é sempre bom irmos a vários sítios diferentes, mas um que eu gostava de ir era Inglaterra. Uhum. Certíssimo. Já quero agradecer-lhe pelo tempo que nos dedicou e desejar sinceramente as maiores felicidades para este percurso musical. Promissor. Obrigado. Daí o interesse em falar com o Jorge Rodrigues, precisamente porque entendemos que este é um percurso musical promissor. Esperemos que tudo se encaminhe no sentido em que possa continuar a gravar e a compor e, porque não, também a atuar então em outros países, por exemplo, Inglaterra. Claro. Vamos então ouvir Save Me. E quando voltarmos, já não volto com o Jorge Rodrigues, mas vamos voltar com mais motivos de interesse, bem até ao final desta primeira edição do Eclipse Total. Save Me. Aqui está a música de Joe Rodrigues que os ouvintes acabaram de escutar. Esta foi a música que fechou a primeira entrevista do programa Eclipse Total na Rádio Internet, neste caso no Canal 1. Ora, eu disse na entrevista que iríamos ter mais Eclipse Total, mas não. Não porque já passamos até um bocadinho da hora, mas realmente isto hoje tinha mesmo que ser feito. E feito como deve ser. Ou seja, trazer as 5 entrevistas que deviam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro. Tinham que ser todas seguidas, porque como os ouvintes puderam reparar, houve uma interligação entre cada uma delas. Obrigado a todos. Hoje, aos 6 que estiveram neste espaço radiofónico, aos 5 que já deviam ter estado no dia 28 de dezembro, e ao Joe Rodrigues, que esteve hoje. O Eclipse Total vai fechar com um tema que certamente vai tocar durante toda a semana de uma forma especial no nosso espaço, nos nossos espaços radiofónicos. A música que vamos ouvir chama-se Perdoa, Meu Amor. A música é da cantora Angel e ela sim é a próxima entrevistada do programa Eclipse Total aqui mesmo no Canal 1. O programa vai começar por volta das 20h30 e então, a partir desse momento, vamos trazer ao estimado auditório, entre algumas novidades, conversa com Helena Pereira, que hoje não houve precisamente para trazermos estas 5 entrevistas. Vamos trazer então aqui, nesse momento, já na próxima semana, conversa com Helena Pereira, que nos vai falar sobre vários eventos culturais um pouco por todo o país. Vamos ter também as novidades e, claro, a entrevista com a cantora Angel. Já a partir desta semana vamos começar a tratar dessa divulgação e a dar a conhecer aos ouvintes mais este Eclipse Total. E agora sim, despeço-me com Perdoa, Meu Amor, música de Angel. Boa noite. Já de seguida, Everything But The Kitchen Sink no Canal 1 com Sean Klein. Também, daqui a pouco, às 10h30, eu vou-me juntar aos ouvintes do Canal 2 para o regresso de Geração 90. Enquanto isso, agora mesmo, às 10 da noite, está a iniciar-se na Best. Aliás, vou para lá agora. Mais uma edição de Sanguetuga. Vai ser comigo mesmo, também. Vou fazer companhia e vou trazer, então, música portuguesa da nova guarda, como se diz assim, não é? Desta nova geração. Vamos então ficar por aqui. Angel com Perdoa, Meu Amor. Boa noite e até para a semana. Desculpa. desculpa, amor, mas é melhor assim. Porque eu procuro mais, procuro mais amor. E não é certo viver este amor que é só teu. Porque eu preciso mais, preciso mais amor. E tu alguém com amor igual ao teu. Porque eu procuro mais, procuro mais amor. E não é certo viver este amor que é só teu. Porque eu preciso.